A gente tá anunciando o programa novo do Forceps, que chama Zabumbaê. Foi sugestão do Ícaro, do Monograma. A gente, é a terceira vez que a gente tá gravando tudo, porque a Paula, a operadora de som, ela errou várias vezes e tal. Ela vai ficar de castigo. E eu queria só comentar também que o núcleo de meteorologia do Fora do Eixo errou. Falou que a noite ia fazer 20 graus, tanto é que tem alguns membros de bandas, não vou citar nomes, mas que vieram sem blusa nenhuma de frio e a sensação térmica é menos 1 grau. Mas o núcleo Fora do Eixo falou que ia estar 20, então não posso fazer nada. Agora a gente vai repetir então pela terceira vez aqui com o Monograma, porque eles lançaram o primeiro EP no ano passado, em junho. Isso, isso mesmo. Num show no NAFTA, inclusive, não foi? Foi, bem bacana, no NAFTA lá em BH. E agora eles vão falar um pouquinho sobre o CD, o novo EP que vai ser lançado esse ano ainda. Explica mais ou menos aquilo que você tinha falado antes, pela terceira vez. Pois é, a gente vai trabalhando na gravação do nosso novo EP, que, assim, em primeira mão a gente vai falar o título então, pro Forceps. Vai chamar Da Tempestade à Calmaria. A gente tá fazendo as gravações lá no Cabelo, em Belo Horizonte. São 5 músicas, assim, que mostram uma nova cara da banda, assim, com a entrada do Ícaro. E o processo tá ficando bem legal. A gente já gravou instrumental, faltando voz, mixagem, masterização. A gente pretende lançar agora em outubro. E para depois disso conseguir circular e tal. Depois disso, mas nosso trabalho, até por enquanto, vai até outubro, a gravação desse novo EP. E tem uma participação importante do selo, que você estava comentando. Também explica como que vai ser esse lançamento. Pois é, acho que nosso CD, provavelmente, muito provavelmente, vai sair pelo selo do Coletivo Pegada, que é parceiro nosso, a gente é colaborador ativo do Coletivo Pegada, e deve sair pelo selo do Pegada, junto com os outros trabalhos que eles vêm desenvolvendo. E a gente tem muito orgulho, assim, de ser uma das primeiras bandas, ou se não a primeira, a sair por esse selo do Pegada. Então. A gente está aqui no A Quadrilha, né? É o evento do Fluxo, que é um coletivo de artes integradas, uma galera de BH, de outras cidades e tudo mais, que é parceiro do Fossips. A gente está aqui, não é meio que um... não é um sítio, mas é um, sei lá, uma casa de campo aqui em Sabará, no lugar onde nem pega celular da Claro. E o Monograma foi a primeira banda a tocar hoje, no fim da tarde. Como é que foi esse show de hoje? Olha, eu achei muito bacana, porque primeiro que a gente só vem fazendo os shows em formatos diferentes do que a gente faz, né, aqui em Sabará. Nosso primeiro pocket, né, foi lá na casa do Forceps, a gente fez uma entrevista lá pro Conector, e depois a gente veio para participar da abertura, né, da Casa de Cultura, foi muito bacana. E hoje a gente veio para tocar com o nosso formato original, assim, sabe? E tá bem bacana, porque a proposta, ela é bem diferente, né? Porque a gente tá tocando num lugar aberto, bem friozinho, assim, sabe? Tá bacana, tá legal mesmo. Das outras bandas que vão tocar hoje, ou já tocaram, tem algumas que vocês já tinham dividido o palco, assim? Pois é, acho que o primeiro show do De Bigode foi com a gente, assim, no Pau e Pedra lá em BH. Eu acho que foi, na verdade, o primeiro show deles e a gente já tocou junto. Com quatro, eu não sei se a gente já dividiu o palco com eles, mas a gente já deve ter visto eles tocarem umas 50 vezes. Porque a gente gosta muito da banda, então a gente já viu várias vezes no Matriz, no Escambo, em vários outros lugares, a gente acompanha e conhece bem o trabalho da banda. Das outras que estão participando também, o Marcelo Rocha já dividiu o palco com a gente, que foi lá na Casa de Cultura também. Agora, Iconile e Ram, a gente conhece o trabalho, eu já vi show do Iconile, já vi show do Ram, mas eu acho que a gente nunca dividiu o palco. Mas começando hoje, então. Pois é. E pro pessoal de outros estados e tudo mais que vai ouvir a entrevista, a gente tava conversando, vocês ainda não tocaram em outros estados. Vocês estão com plano de começar a rodar com esse segundo EP, tipo, de tocar também em outros estados, festivais, como é que vai ser? A intenção é essa, a gente até começou a desenvolver esse projeto antes, para conseguir lançar antes do segundo semestre, assim, para no segundo semestre a gente conseguir circular bem, principalmente pelo interior de Minas, que é o que a gente está pensando agora. E depois disso a gente ganhar o famoso lastro, né? E conseguir tocar fora de Minas, assim. É uma pretensão que a gente tem e é uma vontade grande da banda também. uma boa, né? Tipo, você já vai tocando aqui, vai... Pois é. Vai criando um nome e vai saindo também nos blogs e tudo mais. A galera vai sacar. Até pro pop público do circuito, até para as próprias pessoas do circuito conhecerem a banda, ouvirem falar e aí sim ter chamar para assistir. Porque tem muita gente que vai tocar lá totalmente cru, assim, e acaba que isso não potencializa o que poderia vir a ser, pois sacou? É. E eu acho que tem até uma outra questão que é o seguinte, da gente conseguir ganhar essa não só essa projeção junto a essas entidades, mas uma projeção como banda, assim, a gente está pronto para poder sair mesmo, então fazer essa preparação local, de tocar em outras cidades e de estar em contato com esses públicos, para aí a gente, quando for para tocar fora de Minas, a gente já ser uma banda mais madura, assim. Pra galera ouvir, onde ouvir, e queria que vocês sugerissem duas músicas como introdução, pra quem ainda não conhece o Monograma. Olha, a gente tem vários meios para que escutem a nossa música, tem o nosso MySpace, que é myspace.com/monograma, lá no MySpace tem alguns vídeos, tem nosso clipe, e tem as músicas lá, tem um link para quem quiser baixar, fora isso tem o Orkut, tem o Palco MP3... Tem o Twitter, enfim, nessas redes sociais a gente faz parte de todas. E agora, para vocês escutarem, a gente vai oferecer Meias Trocadas e Conto do Faz de Conta. Então é isso aí, Monograma, que vocês vão ouvir agora. Diz pra Deus que vou estar aqui enquanto você for.